traz esse corpo esculpido no mar. Onda de amor que me faz navegar. Sorriso aberto a me encarar. Vem, pra sua felicidade tão plena. Traz o mistério, a paixão e o poema. A fantasia desse meu sonhar. Vem, deixa o teu cheiro de amor pelo ar. Deixa eu sentir sua mão me tocar. Eu quero mais, muito mais que um olhar. Vem, aquece meu corpo que é todo seu. Acorda comigo e diz que sou eu, o homem que te faz sonhar. E assim será pra sempre o nosso amor. A planta e a semente, o elo e a corrente, a água e o vapor. E assim será pra sempre o nosso amor. Verso e poesia, vento e ventania, mel e beija-flor. Deixa eu sentir sua mão me tocar. Eu quero mais, muito mais que um olhar. Vem, aquece meu corpo que é todo seu. Acorda comigo e diz que sou eu, o homem que te faz sonhar. E assim será pra sempre o nosso amor. A planta e a semente, o elo e a corrente, a água e o vapor. E assim será pra sempre o nosso amor. Verso e poesia, vento e ventania, mel e beija-flor. A semente, o elo e a corrente, a ave e o vapor. E assim será pra sempre o nosso amor. Verso e poesia, vento e ventania, mel e beija-flor.